no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Você tem algum talento? Música, teatro, performance? Que tal mostrar para todo mundo o que você sabe fazer? O Show de Talentos é a oportunidade perfeita para isso. O principal objetivo desse projeto é dar espaço para que artistas de toda a comunidade possam se apresentar. Jana Lili, coordenadora do show, nos conta um pouco sobre isso. Então, o objetivo é permitir que qualquer pessoa da cidade de Mariana, de Ouro Preto, Ouro Branco, região dos Inconfidentes, se expresse artisticamente, né? Porque eu acho que todo mundo, ou pelo menos muita gente, tem talentos escondidos, né? Tem talentos guardados, não escondidos, mas guardados, que vez por outra tem vontade de mostrar. Como o espaço do show é para apresentação, não cabe a competitividade, como ressalta um dos organizadores do evento, Thiago Caldeira. Não há premiação no show de talentos porque a gente não quer criar uma disputa. Geraria uma disputa e uma competição que a gente não acha que é saudável assim, para o artista, porque ali passam pessoas desde os 9, 10 anos de idade até os 50, 60 anos de idade. A gente teria que mudar, fazer por categoria se fosse premiação. Acho que não é a intenção. A terceira edição do Show de Talentos aconteceu no dia 11 de agosto e contou com a participação de 6 artistas. Vamos ouvir um pouquinho? No Show de Talentos não há pré-requisito para se inscrever. Pessoas de qualquer idade e que queiram apresentar danças, seja solo ou em conjunto, monólogos ou diálogos, artes cênicas ou plásticas, músicas autorais ou covers, ou seja, o palco é aberto para todo e qualquer tipo de talento. Quer saber mais? Acesse facebook.com/showdetalentoscultura. E aí, vai ficar fora dessa? Eu sou Thaisa Bocardi, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.